Barton, Airport Ponto para Futura, pushback é a sala, né? Só 3217. Torres, 895, bom pouso. Obrigado. Azul 6918, voa Duna, desce para 2000, ajuste 1013. Estou autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Fiz um lançamento de contato que via Paixão ainda, ponto para Azul 6895, otimismo 1093. Qual Salvador, autorização de chegar 6394, Petrolina 340. Boa tarde, faça um cheque no trem esposo. Tem lido com o do trem esposo, 0, vento 1, 970 graus, 069. Sim, está no chat checado, livre pouso. Tá, 3217. Noite, pode passar. Amanhã 314 autorizado Petrolina, nível 340, vai falar da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Momo Flock. Rota pra cima, ótica Charlie esquerda, correção Kilo. Outras 5167, era o dia 2120, de acordo com a nota prevista do plano de voo, o controle em 120 desse na última. Petrolina com foco 340, nível da parada 10, a moto forte, alta 520. Se começa a se transformar, 08, eu controlo a foto, vai ser na 63 no 4. Então, 167, outra foto. Chega com foco, cotejado, de cor, 67. 63 no 4, se eu tiver metro com a reta, eu posso parar para o back, eu estou na 63. Gente, onde que dá para manter a posição, tem um saco de que é fogo na piscina 0. Para fazer do tráfego da companhia, a linha mantém chama zero. Mas cuidado no presente autorizador de rolagem, vento 1,60 graus, 079. Direita 219, bom dia. Direita 219, boa tarde. Noite, sai de ponto de espera do 1-1-2-9, 5-8-metro 1-0-1-3. Boa tarde, tá tudo bem. Boa tarde, sai de ponto de espera do 1-1-2-9. Delta decolado a 07, controle 1, 20, 08. 208, tá. papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, o número pede direto Manati, reporte 20 milhas, 20 milhas fora. Tenho fé. Podia confirmar para o 217? Eu segui ataque de Alfa Juliette até o gate 04. Alfa Juliette para o 04. Descolada 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, Altran 3155, passa 1.700 por cento da El. Tá 3155, contato radar, tudo mantém 340, voa lida. Nível 340 na proa de lida, 3155. Avisado em LS, azul 69 no 8. 69 no 8, torre 1 no 8, 9, 5, bom pouso. 095, azul 69 no 8, obrigado. Salvador, muito boa tarde, azul 69 no 8. Azul 69 no 8, todos contra a sinal, salta, chega nos 20, pouso, aguardando pista livre. Na aproximação azul, né? Lá no meio. Azul 4118, decolada azul 12, controle 1, 20, 08, bom voo. 08, obrigado. Azul 6918, tem livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 69. Livre pouso 10, vai estar travado azul 69, não é? 4118, boa tarde. 4118, boa tarde, contato radar, tudo mantenho 340, sai da Arvo. Arvo 340, 418. Só desvio pela esquerda, 418. Qual a proa e por quantas milhas? Para manter 5 milhas aqui na proa 210. Ok. Zero, nove, sete, ali, mantém pista na zero. Para o 230, então, para a parte. O 121, decimal 9, boa tarde. Finalizou o desvio, 419. Alfa Juliette, até o 209, através do 08, viatura Paulo, né, até o 09. Siga. Caixa livre, até regresso. Exame 55, Recife, ano 25, decimal 1, bom voo. 25, uma boa. Uno 097, decolada Luna 7, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, gol 09. Por Salvador, gol 097. Gol no 097, contato radar, se mantenha 360, saída árvore. E sair da Arbor 360, gol 097. Azul 4118, Recife 126, decimal 0, bom voo. Correio 97, pode voar, apoio seu arco. No 097, mantenha a saída. Mantenha a saída. 35487, assim, informação ótima. 35487, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajuste 1013, boa duna. 3 mil pés, 1013, na boa de duna, muito obrigado, 5487. Sistema C, apura 225, 15 milhas, gol 097. Gente, após voa Arbor. Gente, voa Arbor, cadê o acesso? Prepara a saída, busca transição Caju, aguarde um minuto, dá falta. Solo Salvador, muito boa tarde, você é 6304, alguém 08 para o ponto de estacionamento. 6304, quando ela faz o que tem de solo, é ponta Tati. Visual com correção. Aguarda o Embraer 190 finalizando o site CTU 609, marcando já. Já está autorizado. Sim, vai aguardar. Boa, Canena 394. É 394, já está autorizado. O tráfego já foi superado, já está marcando o 09. Semana está autorizado só para o 394? É, pelo menos que me põe na nossa equipe de solo, aguarda tarde. Já vem para o Passeira 230, linha de decola pistão 1009, 0079. Yes, decola 1 primeira na saída pública, transição caiu. Gol 097, consegui apoio Zabo, pode voar a posição ótima. 2630, decolada 222, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, a passaria do 2230. 2230, contato radar, submantém 180, saída árvore. 180 na árvore, livre da restrição, senhorita? Livre. Grato. ...097, coordene com o centro Recife, chama 1260, bom voo. 260, obrigado, bom retorno. Com 487, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado no ILS X-Ray, Controle o passaredo do 2230, solicita desvio à esquerda, pedir direita aprovação. Qual proa e por quantas milhas? 240 proa por 10 milhas. Sente livre desvios após voa Arbor. Sente após desvios voa Arbor 2230. Estacionamento 314, ele decola pistão a zero, vento 170 graus, 089. Papá, Lima Delta Whisky, passou na identificação, desce até o 050, chegada Mari. Negativo. Voo 1869, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1013, chegada bom. Xenia 3 Zona 4, decolado 228, controle 1-2-0-2-1, bom voo. 1-2-0-8, boa tarde, até a próxima. Controle Salvador, muito boa tarde, Xenia 63, Zona 4, decola, cruza 1400, na sua escuta. Xenia 63, Zona 4, contato radar, se demanter 340, sai da Momo. 340 na Momo, possibilidade de voarmos Cogbo ou Momo, Serita? Autorizado, Cogbo. Cogbo, muito obrigado, Xenia 63, Zona 4. Passaredo 2230, é aprovado, quando possível, coordenação para onde conquista, agradece. 2230, após ARPO, autorizado. Após ARPO, autorizado, conquista, grato, 2230. Estabilizando o localizador, 35487. 35487, torre 118.95. 118.95, obrigado. Da Zael Leda Ponte Motiva, Mike Osco, Tango Vitoral. Para sair da Zael Leda Motiva, 1169, já pronto, tá pronto? 1169, autorizado Guarulhos, 1360, via Brisbane 1-0, após 30. Então, Brisbane 1-6, após Belo Horizonte, direto 30, de acordo com a da Pantino Plano de Voo. Pessoal da pista 1-0, com primeira curva direita na saída da Elde e da Monte. Mike, acho que estamos no litoral. Responde 5-4-1-4, controle 1-2-0-8. 4? Teremos 5-4-8-7 da tripla. Sim, 5487, continua para a sua forma, você aqui no transporte, aguardando a autorização. Gente, Fortaleza de 487. Informo, chuva leve no segundo terço da pista de antes. Gente, 5487. Nossa, eu na Espanha até após 4 horas. Confirma de Petrolina. 5-0 para Petrolina. Atento à pista molhada, do segundo terço em diante, livre com uso pista 1-0, vento 1-6-0 graus, era manhã noite. Sim, de baixo eu travou 5487. Para 2526, boa tarde, só na identificação, desça para o nível 060, chegada a Mari, represa 2509. 62, do you have any location of zero? Quatro, sete, quatro, livre direita, 1219, boa tarde. Direita, 219, boa. O Xenia 6314, está autorizado Petrolina. Petrolina, muito obrigado, 1620, autorizada a decolagem, pista 1-0, tempo 1-6-0 graus, 1-1-9, tanto a pista mulher de chuva leve. Oito-meia-nove, desça para 2000 pés, voa duna, está autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Papapá, Lima Delta Whiskey, reduz a 2-1-0 nós, e para o sequenciamento mantenha presente pro até o localizador. Pro até o localizador 2-1-0 nós, Lima Delta Whiskey. Lima Delta Whiskey, desça até 3000 pés, ajuste 1-0 no 3. É 3-1-4? É 3-1-4, Recife 1-2-6-8-5, bom voo. 2-6-5, boa. 1-6-2-0, gol, decola. Gol no 620, contato radar, se mantém 370, saída PUCA. 7 na PUCA. Era 2526, retração para o sequenciamento. Curva à esquerda na proa 020, limite ao localizador. Controle, Lima da Vestiva, 055 para evitar formações, magnética 055. Gente. 1869, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 145, reporte estabilizado. Ok, vai reportar estabilizado, ótimo. Afirmo 2526, desço para 4 mil pés, ajusto no 0 no 3, reduz a 1809. Fica na saída Arbor Elétrica. Aerovia 2221, após prossegue depois com rota prevista no ponto 1. 3451, controle em 120.8. Papapá, Lima Delta Whisky, desça para 2 mil pés. Está autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. E 560, aciona a identificação, desça para 050, chegada Mário. Usado Galeão, nível 360, via Utazul 10, após o Max, direto do Instituto, direto do Bagaterra, de acordo com a outra previsão com a gente. Recorda a pista 10, com a primeira curva à direita, na saída da Elde da Monte, lá mais que é a estação do Vitoral. Com 254 no site, contra nenhum, 120, decimal 8. A série 2526 vai ultrapassar o localizador, o limite é mais 2 minutos nesta proa. Nível 360, e é o Tesouro 110, após o Smart, direto Lúmito, direto Barbacena, e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 110, com primeira curva à direita, na saída da El Lida Mótiva, mais Kioska Tango Vitoral. Responda 5417, controle 120, decimal 8. 869, está passando o Índia Serra, embaixo da base. 1869, atentando a chuva leve sobre a pista molhada, tem livre com a pista 10, vento 140 graus, 059. Tem livre pouso na 10% da pista molhada, 869. 26 para o localizador, curva direita para o 120, reporte estabilizado. No 620, chama Recife, no 26.85, bom voo. 10, Lima da Twist. Lima da Twist, que torre 1895, bom pouso. 1895, bom serviço. Salvador, papapá, Lima da Twist, estabilizado LS, 10. Papapá, Lima da Twist, confirme intenção de pouso. Pista 17, pista 10. 10. Gente, continua a aproximação. Tá com o Jaquim da Twist, pouso, guardando pista livre. Nada no pista livre, prossegue Lima Delta Whisky. Papapá, Lima Delta Whisky, confirme o pátio? Aero está. Sim. 69, Lima Delta Whisky, pessoal, é para o pátio. Boa tarde, só na identificação, desce até o 060, chegada a mão. Para 03, reduce speed 180 knots. Oito, meia, nove, sol, os quatro, três, livre direita, sol, um, dois, um, décimo, nove. Boa tarde. Prossiga. Só autorizando para a gente voar na projeção, para evitar as formações de proximidade de diamante. Trip 5446 está autorizado para o Edstock. Obrigado. Guará 03, 72,000 feet, Clinic 0013, clear the left final report established. Área 2526 estabilizado no localizador. Área 2526, Torre 1, no 895, com pouso. Torre 7285. Torre Salvador, Área 2526, final do ILS da 1-0, pouso baixado e travado. Área 2526, continua a aproximação, faça o cheque do trem de pouso, informa chuva leve sobre campo, pista molhada e ajuste 1-0-1-3. Área 2526. Cinco-meia-zero, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. Esquerda 360, proa 360. 0920, abaixo até pegar. 09. 03045. Aguardando o táxi do Boeing 737 na posição 11, que já finalizou o pushback, mais 2 minutos para o início do pushback. Que é com o Delta, no 1500 pés, reposta para descida, direto para o Itapó. Três, boa tarde. 40, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil, dia 40, informarei tudo. Adiciona até o ponto zero. Linha 2526, atenção na chuva leve, pista molhada, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1, meio 0 graus, 1-0-9. Área 2526, ciente da pista molhada, livre pouso na 1-0. Lada Suíça, protect para aerostar. Teste Lada Suíça, taxi de alta, pode ser direto. Ciente de Lada Suíça, direto. 526. A aeronave que pousou anteriormente informa que a pista encontra-se em despegar e dia. 5526, ciente, grato. Edição 3560, desça para 2 mil pés e aguarde transferência. Para 03, contacte Salvador Tower 118.95. Para 03. São 3560, segue tráfego 8 milhas à sua frente, um Embraer 120. Certo, 3560. 35446, desce até 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil com 1013, 544B. Então, 45, qual é o som? Para 03, continue approach, second link in gear, altimeter 1013, flight rain over the field, runway, land and slippery. Ok, agora eu sei o order, and 1013 agora. É, pode mandar visual, tá? Confirme, tem condições de livrar a esquerda via hotel? Vai usar o Boeing 737 parqueando no correção, como é dessa? Zero 03, clear to land runway 10, wind 1.0 degrees, 6 knots. Clear to landing, para 03. 3560, torre 1 no 895, bom pouso. Obrigado. Só 3560, continue para cima, som, cheque de pouso, altímetro 1013, até essa pista molhada e escorregadia. Gente, já está com o trem abaixo retravado. O 4206, boa tarde, está na identificação. Desça para 3 mil pés, ajuste no 013 e voa ITAP. Reduza 1.80 nós e torre informa que a pista está escorregadia. Desculpa, eu não entendi o final da mensagem. Reduzindo a 1.80. Afirmo e a torre informa que a pista está escorregadia. Gente, 5446. Eu tenho aqui. Chuva na final da 1.7. Para 03, on the ground at 44, confirm if you have other labels related to runway to your left. Negativo, pista livre na BR, se o procedimento de aproximação perdida, controle 1, 20, 8. Olimpo 09109, adiciona a identificação, voa ITAP e desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Estabilizado, visual campista. 5446, torre 1895, bom pouso. 1895, boa tarde. Mike Eco Delta, torre 1895. Bem, chuta 3145, mantenha a posição. Salvador, boa tarde, trip 5446 estabilizado. Trip 5446, confirme. Estabilizado, no ILS, 5446. 5446, cheque 3, pouso, tem livre pouso, pista 1 no 0, vento 120 graus 05 nós. Atenta, pista molhada, escarregadinha. Certo, informar, abaixado, travado. Gol 1169, decolado 58, controle 120, pista 8. 208, boa. Cuidado, tem condições de cruzar a final da pista 10, retaguarda na mesma. Gente, autorizado o cruzamento da final da pista 10, retaguarda da aeronave na final, reposta na final da pista 17. Está presente a prova, Daniel? Valeu, está presente, 1169. E a prova, Leandro, obrigado. Baixou e travou 5446. 5446 em livre pouso na pista 0130 graus 05 nós. Ciente, livre pouso. Do 206, 2000 pés autorizados, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Modificada é que a pista se encontra escorregadia. Pronto, corre. Correto, é a parte pronta para o pushback aqui na minha. Vou colocar no posicionamento.